você vai estar. Ligado você vai estar. Na Rádio Clube Caralense, CP25, estamos no ar. A Clube está com você, onde você estiver. É a pioneira, é sempre a primeira. Com você eu me sempre fizer e vier. A mais querida da cidade. É hora de festejar. O Clube em primeiro lugar. Toda dia é dia de som. Que fez aqui chega onde a Clube chegou. Você é a nossa razão de toda a sua história no ar. Vem com a Rádio Clube Ararense. Vem com a gente, vem festejar. Rádio Clube e a hora certa. Bom dia, 6:02. Rádio Clube, tem tudo e muito mais. Rádio Clube, hora é sim. Vida da família desse dia, a fim de ganhar dinheiro pro sertão, os dois seguiam. No sertão do Amazonas, onde a justiça não ia, lugar que um filho de sangue chorava e o pai não via. A lei daquele sertão era a ordem do patrão, só fala que resolvia. Lá naquele fim de mundo, o trabalhador sofria, igualzinho um cão sem dono, a cor da nota não via. Quem falava em dinheiro, só fala que recebia. Os capanga da fazenda, desse jeito respondia. Aqui a bala domina, a boca da carabina, é a nossa pistolaria. Os dois irmãos de coragem, um para outro dizia: mais vale quem Deus ajuda, todos santos tem seu dia. Só Deus e nossa coragem é a nossa garantia. Entramos numa trucada, vamos jogar sem mania. O capital dos dois manos era sangue de baiano, na veia dos dois servia. Os dois irmãos combinados, 2 anos ali de dia, com um sorriso no lábio, mas por dentro. Os dois irmãos de dia pegaram capanga unha, na raça e na valentia, naquele mundo esquecido, pra quem já estava perdido, qualquer negócio servia. Virou uma praça de guerra, foi só bala que tinha. Trabalhadores venceram, a escravidão caía. Receberam seu dinheiro, patrão pagou o que devia. Cada um seguiu seu rumo, levando Deus como guia. Acabou a escravidão, quem pôs a lei no sertão? Foi 2 filhos da Bahia.